terror explode daquele jeito. A gente se vira nos corre. Se marcar aqui eu tô passando por cima. É embaçado como uma neblina. Viver na cela, só naquela decepção. É só você e a solidão. Onde você chora e só Deus vê. Mas olha que natureza louca toda pra você. Não deixa pra depois aprender que sua família é tudo, pode crer. Só aprendemos quando a gente erra. O valor fica maior quando se ferra. Suspeito na terra, a maldade é que gera. Tudo na vida é passageira, por aqui tem que agir. Se virando, sendo um bom malandro, sabe jogar. Quebrando sábios, conquistando sua vaga. Nasci assim, cresci desse jeito e não posso fazer nada. Preconceito existiu, quem sofre é a quebrada. Mas é vivendo correndo pra encher o armário. E do outro lado, o homem de bem chora solitário. A pilantragem sempre existiu, desde a serpente com Adão que lá progrediu. Quem foi até o fim do prêmio é merecedor. A vida nem sempre é um jardim de flor. Aqui você vale o que tem, sempre preparado das tempestades que vem. Todo, todo meu louvor, coração puro, lave nossas almas, Senhor. Mas aí, malandragem, não venda a sua liberdade. Liberdade é a chave pra viver. Pra vencer na vida tem que ter o proceder. Liberdade é a chave pra viver. Pra vencer na vida tem que ter o proceder. Seguindo aqui. Seguindo contra o tempo, a gente sempre reflete o momento. Vale mais, você ama poder no gatilho. Lutando na vida e mostrando o seu brilho. Às vezes uma palavra fere mais que um tiro. Temos que analisar a situação. A vida é uma escola cheia de lição. Vendo qual é seu espelho. Aqui tem muito jovem, velho, experiência de vida. Aprendeu muito rápido, mostrou para o tempo. A lição de um mágico, Deus vai analisar, colocou já em pra ver o que é. Mas ele demonstrou a sua boa fé. O desejo na vida mostra nossa coragem. O pior é viver sem nossa liberdade. Eu também luto pelas verdes. A vida não é só pra ir dormir na rede. Mas aí nego contra toda falsidade. Não venda sua liberdade. Liberdade é a chave pra viver. Pra vencer na vida tem que ter o proceder. Liberdade é a chave pra viver. Pra vencer na vida tem que ter o proceder. Sem calote, lutando pelo malote. Seguindo leal e tal. Na beleza de um novo dia, alegria se pan. Rolê por aí, não ouvir aquele som só curtir. Aqui a gente tenta fazer a bondade. Mas só nossos erros são vistos uma pilantragem. A vaidade, muita coisa mudou. Aí negou, a cena sujou. Sinal vermelho, mão na garganta, volta atrás. Agora nem sangue no chão, se ajoelha e se humilha, escravidão. O migalha é a batalha, se mantém. Ninguém é mais que ninguém. Mas o sonho sempre cresce neste mundo. Que é meu filho por segundo, onde tudo acontece. Só ganha quem merece, que nem Davi. Aí gigante pode vir, tô pro que for. A malandragem prossegue, demorou. Liberdade de expressão, se liga aí, ladrão. A ideia na folha, você bem a minha escolha. A nuvem tá carregada, chuvas, estrada molhada. Vidalinha pra quem quer dar e na teia. Não tem preço andar na paz. Vestir sua camisa e a conquista demais. Criar seu diploma, fazer sua honra e neguinho. Segura a bronca, vida é assim. Correria até o fim. Sem boa parceria é melhor ficar só. Antes que tudo vá ao pó. Pera aí, não somos animais. Você que nos torna rivais. Fazendo nossa parte, criamos nossa arte. Tamo na luta, é força bruta pela igualdade.